coisa que vem e atormenta, vem de momentos inapropriados, me torturando e deixando em péssimo estado. Quando eu penso que a minha cama vai me ajudar, acontece o efeito inverso, fecho os olhos e começo a lembrar. Não tem mais o que descobrir, é o fim, deixar pra lá. Vou pegar o que ainda tenho e tentar continuar pelo caminho por onde vim. Ainda bem que deixei marcado, pois sabia que ia acabar todo encanto do conto mágico. Foi trágico, prometi a mim mesmo que não ia insistir. A mulher perfeita pra mim não era mais aquela ali. Se transformou em um empecilho que me impedia de ser mais, de buscar o meu nível supremo. Eu não estava mais em paz. Eu não curto despedidas, mas aquela foi necessária. Eu queimei todas as lembranças que me amarravam naquela falha. Eu cometi mesmo sabendo que no final não ia dar certo. Uma vida é muita coisa pra viver, um destino incerto. Ninguém morre de amor, palavras da minha coroa, que em toda a vida estava certa e eu não ouvi e vivi à toa. Deixei queimar mais uma parte da inocência, crença em sentimentos. Dei mais um passo pra me tornar um ser frio e sem arrependimento. Motherfucka, segue a trilha, tipo assim. Eu tento entender o que aconteceu. Você foi sempre bem mais forte que eu. E pra mim os dias são tão iguais. É. Eu tento entender o que aconteceu. Você foi sempre bem mais forte que eu. E pra mim os dias são tão iguais. É. Já estou a alguns passos, mas não é do paraíso. Estou andando, indo de encontro ao mais pesado dos martírios. Tem tanta coisa que me lembra você, vai ser difícil esquecer. Recomeçar uma nova vida e deixar a antiga morrer. Talvez, se valesse a pena, até poderia voltar atrás. Mas a mente não me permite que eu passe por isso mais. Uma hora a tranquilidade vai me faltar e eu vou errar. Vou fazer o que não devo e as coisas vão piorar. Por isso, optei pela saída, pela porta dos fundos. Quando você acordar, estará tudo no seu devido curso. Te encontro ao nada, como você sempre quis. Apenas dia após dia, uma vida infeliz. Se preocupava mais com os outros do que com seu próprio bem-estar. O ferrugem foi corroendo o metal que queria brilhar e sustentar o alicerce do nosso futuro. Mas você sempre foi uma pessoa que se mantinha em cima do muro. Atitudes foram raras, sem conversa, sem diálogo. Transformou o doce do amor em um ódio gelado e amargo. Agora olho pra trás e não vejo mais um motivo pra me apegar a uma vida sem nexo e muitas vezes sem objetivos. Tira o seu sorriso do caminho. Eu tento entender o que aconteceu. Você foi sempre bem mais forte que eu. E pra mim os dias são tão iguais. É. Eu tento entender o que aconteceu. Você foi sempre bem mais forte que eu.